bom sinal, até o pro cruzamento. Passará a prestar. Ilhéus, controle 120.8, transponda 5575, trip 5595. Bom dia, vai reportar, obrigado. Autorizado 160, Golf 677, decolando da 120, primeira curva à esquerda, saída Lael, Dael, saída Dael e Léo, controle 120.8, transponder 5575. Confirma a transição Dael, o que é, senhor? Dael, Leda, após Leda e Léo com curva direito. Dael, após Leda e Léo com curva direita. Transponda 5575. Correto, na remota chame pronto. Chamará trip 5595. Aproximação, aguardando apenas autorização de pouso, Gol 1260. Informa a equipe de homens trabalhando no canteiro central, realizando corda e grama, porém não interfere, aguardando apenas a liberação de uma viatura, ok? Positivo, aguardando, obrigado. Bruno 260, tempo autorizado, pista no zero, o vento 180 graus com 08 nós. Leve pouso no zero, Bruno 260, obrigado. 397, puxa questionamento, posição 3. 3 aguarda, no 397. Aguarda, 397. 33 ao solo? Assume sua posição. Está ingressando na hotel. O 2733, agora 15 segundos, pode parar na hotel. Afirmativo, tem autorizado o cruzamento da pista 028. Reporte na Delta. O cruzamento com 028, reportará na Delta, o 2733. Puxaner 640 para o táxi, com 65 a bordo, 4,5 de autonomia alterna na Delta. 21.9. 21.9. 18, uma boa viagem. Sim. 26 com 1.028. 61. Salvador, 2733, está na Delta. 2733, pode prosseguir o táxi em frente. Reporte para ingresso no pátio. Parar para ingresso no pátio, 2733. Salvador, bom dia, 260. Meia, descendo para 150, informação Juliet. 2896, vai descer o 50 na Prod TAP, chegar a Mari. Desce o 50 na Prod TAP, voltar 3896. Tio 3, reporte para ingresso no pátio municipal. Voltará para ingresso no pátio municipal, 2733. Fala Salvador, 260, livrou, tá na Alfa, guardando distância. 260, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 260. Não foi entendido, repito, por favor. Tá mantendo 085, vai entrar. Copiado, mantém o 085, você vai chamar o controle Léo, e o número 01, não sei se está terminado. Viva aqui do Brasil. A intensidade muito baixa, confirme. 40, já pronto no ponto de espera. Afirmativo, Oceanair 6140, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, o vento 160 graus com 08 nós. Livre alinhamento e decolagem 10, 6140. Passar um caravan da Força Aérea, sua retaguarda, pode estar livre no trecho. Após o caravan livre, Chamaragona 397. 260, ingressa à sua esquerda para o portão 08. Só confirmando, Juliette para o 08? Sim, Matheus, Juliette 08. Quer ir ingressar à esquerda na Juliette para o 08? Para pushback acionamento na remota 13, trip 5595. Remota 14, aguarda trip. Eu tenho uma aeronave da Gol que vai parquear no 8, após estar livre na remota, chama o táxi. Após a aeronave da Gol, está livre o trip 5595. Oceania 6140, aos 42 decola, chama o controle. No 20.8, bom voo. Um bom final de semana. 120.8, 6140, obrigado, até igualmente. Controle Salvador, Oceania 6140, passando 1500 na Fuca. Fuca, Aracaju, 650, 6140, vigilância. Vigilância para o 350, Fuca, Aracaju, 6140. Revoi Palmeiras, 2010, ajuste no 09, aposta estabilizada. 2000, ou estabilizado, chama. 33. Papa Romeu Lima Tango Alfa 33 tem livre decolagem, pistão no zero, o vento 170 graus com 07 nós. Decolagem 2733. Solo Bono 397 para o táxi, Bono 33 a bordo, 4 horas e 15 de autonomia, alterna Galeão. 397 direita, ponto de espera 186, o ajuste 1018, vou ver. 1018 direita, ponto de espera da 10, 186, grato. Torre é o voo no 397, ponto espera da 10.0. Voo no 397, a linha mantém cabeceira 10 inicialmente. A linha mantém cabeceira 10, voo no 397. Tango, bom dia, a intenção vai até para o pátio 3. Reporte no ponto espera táxi papá. Fuso 02733, decolado aos 45, prossegue agora com controle em 120.8, bom voo. 208, grato. Adicionado por causa da bateria? Papa Romeu Lima Tango Alfa, copia? Copia. Salvador Campinas, nível 400, Pêndulo 21, pista 90, curva direita, saída Boelefa, controle 120.8, transponda 5020. O Papa Romeu Lima Tango Alfa. Campinas, nível 400, uniforme do Lu 20. Pista 10 com curva direita, 208, 50, 20. Podia soletrar a saída? Arbol Elefo, boa transição Elefo. Arbol Elefo, ok. Trip 5595 com 61 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Serra Bravo, Papa Serra, para táxi. Trip, livre táxi, pátio principal, Indy Alpha, ponto espera 18.6, ajuste no 0.8, boa viagem. Pátio principal via Índia Bravo, 218.6, ajuste 1018, 5595. Direcionamento para o Lima Taguá? Firmo, chame para o táxi. Obrigado. 397, após a decolagem, deverá manter proa até o nível 040 e após persistir a saída da EL. Copiou a restrição? Afirmo, até o 40 mantém a proa, voo no 397. Tem nível de decolagem, pista no zero, vento no 60 graus, 049, voo no 397. Decolagem não no zero, voo no 397. Principal, pátio 3, reporte no pátio 3, livrando frequência, Alfa, tá contando. Já tá pronto para a cota, Vitória? Positivo. Conquista nível 1 centena, pista 10, curva à direita, saída coral. Controle 1208-5013. 2733, força aérea, controle. Escuta, prossiga. O senhor tem condição de aumentar a velocidade? Velocidade ou a razão? Então só a velocidade, a razão você pode manter a mesma. Gente, então vai esperar aqui até, vai chegar até 130. T733. Desça para 2010. Vetor, curva A, mantém a proa 270. Após esse vetor, será dada do último vetor para interceptar o localizador. Você está 2000, a manter 270 de proa, e agora o último vetor para o localizador, 2733. Zero cruzamento, após Quebec, Mike Lima, na Lima, chama o Sol, Salvador, em 1219, Juliette Tango Zulu. 040 na proa 101. Suba 6 Delta, o gol do 397 da EL, da presente. Da presente da EL, gol no 397. Oxanem 140, vai chamar o centro Recife, a frequência 12685, alterna 12545. 2615, 2545, isso? 1-2-6-8-5-85. 2085, obrigado, bom dia. Bom dia. Utilizado em ENS na 3896. Torre 1812, 3896, bom posto. 1086, na 3896. Mandou, bom dia, na 3896, estabilizado em ENS, X-8, só 10. 896, tá, aeronave avistada, tem pouso autorizado, pista no zero, vento 170 graus, 089, checa o trem. Pouso autorizado, pista 10, baixado, checado, tá 3896. Eu tô efetuando o perfil da Mari, o Dan 3198. Estimativo, perfil da Mari. Mari, a gente pode voar, tá, pio, 3198? Para o nosso sequenciamento, 3198, mantenha a chegada. Tá, a gente vai manter 3198. Possibilidade de uma proa à esquerda para dizer a formação ou não? Qual era o lado que cotejou? Não, o 2733, desculpa. 2733, confere? Firmo. Pode prosseguir com desvio e quando possível, e quando alterna o desvio em falta o controle para a observação. Gente, então está mantendo proa, mantém a proa 245 para desvio o 2733. E aí exportará no termo da desvio. Quantas milhas será o desvio? 2733? Solo Salvador, bom dia, Papatão, direção de luz, direção na Lima, 95, parte 3. 3 horas, já parte 3, estão em Zulu. Zulu. Precisa informa que já livrou a formação, pode reassumir vetores. O Força Aérea 2733, sou vetor, curva à direita, aguarde o último vetor para o lock. Direita 320, aguardando o último vetor, 2733. Da tripla ali mantém, capturando o céu. 5595 ali mantém. 3098 está iniciando a redução 259. Copiado, tem condição de reduzir 220, 398. Tem problemas, 220, 3098. Lado para o táxi Lima até o Alfa. Quanto a volta? Estamos com dois a bordo, autonomia de 4 horas de voo, alternando São José. Lima Tango Alfa vai observar um aeronave de pequeno porte ingressando no pátio 3 e após prossegue via pátio 3, pátio principal, Índia Alfa até o ponto de espera. Quando pronto, 18.6, ajuste no 08. Copiado 18.6, quando pronto. Observar o avião ali. Salvador, bom dia, TAN 3896, livrando a 3896, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi Alfa, Potarenta, Juliette, na 3296. Declive da colagem. 2723 para interceptar o localizador, vai com a direita na proa 070. Direita 070 para o localizador, 2733. 275722, formação Juliette, bom dia. Bom dia, 060, 5728, chegada Mari. Mari, 060, 28. 90 já aprovado, aguarde só um instante, copo e ajuste no 08. E na 0 Salvador, bom dia, voo 1732, eu passo 2110, 1970, centro da Juliette. 20.8, bom voo. 5595. Controle de Salvador, bom dia, voo 1738. Bom dia, voo 738. Desça para o nível 070, chegada em Amari. O ajuste em Salvador, pulo 018. 618, descendo para o 070, Amari, 1738. Controle, bom dia, o trip 5595. Decolado, cumpriu o perfil da saída da El, transição Lida. 5595, suba ao nível 160, saída da El, vigilância. Afirmativo, senhor, solicito 140. 140, direto Coral. 140, direto Coral, trip 5595. 1397, Recife, 1251, alternativa 1325. 251, alterna 2395, 1397. 2733, confirmando, você vai tocar, remeter e fazer um novo procedimento. Afirma. Vai subir para 4 mil pés e o sentido da curva que vai lhe pagar vai ser a torre. Complete aproximação, 1862 e vou para a arremetida. Ok, para 4 mil pés e orientação da torre, 2733. Azul 4207, 2 mil pés, resposta estabilizada. 2 mil, preparar estabilizado, 4207. Desça para 2.000 pés, o ajuste 1.0, 1.8, reposta estabilizada LS. 2.018, reposta estabilizada, 3.098. 0 2733, estabilizava o localizador. A intenção é tocar RMT, o 2733. Firmo. É, já em condições visuais? Firmo. Em toca remetida, autorizado em toca remetida, pistão 0, vento 170 graus com 07 nós, 2733 com 0. Não tenho livro, toque remetido, 2733, pistão 0. Só para se programar após a remetida, vai subir para o 040, o 2733, aguardando novas instruções. Após a remetida, sobe para o 040 do 733. 75728, desça para 2000 pés de ajuste no 08, reposta estabilizado no LF. 2008, reportagem estabilizada, 2008. Trip 5595, fazendo um pequeno desvio à esquerda devido à formação. Você pode desviar após coral 5595. 7, desvio após coral 5595. 28 para manter uma separação aí confortável, sedução 220. 220, está iniciando a redução. 2038, 2010, reposta estabilizada no LF. Para 2000, reposta estabilizada no 732. Sim, mas é só o nome do equipamento que eu queria saber. Ah, é o Rocker 800, H25. Rocker 800, grato. Poderoso. Fazendo subida dessa máquina aí?